Assina, vidinha. Assina, vidinha. Assina, vidinha. Assina, vidinha. Assina, pô. E aí, tentou me enrolar? Me chamando de vidinha? Mas mulherada, ele se deu mal. Preparou a papelada, inventou um falatório, me levou lá no cartório, só que eu não vou assinar. Assina. Vidinha levou casa, ela levou apartamento. Desse jeito eu não aguento, ela não para de levar. Não para de levar. Não para de levar. O apartamento que eu morei, a vidinha levou. Os imóveis que eu comprei, a vidinha levou. Tudo que eu conquistei, a vidinha levou. A vidinha levou. Cartão de crédito também, a vidinha levou. O dinheiro que guardei, a vidinha levou. A boiada que engordei, a vidinha levou. Lembra, amigo, que você me apresentou e o personal que me indicou. Sou você! A vidinha pegou. Preparou a papelada, inventou um falatório, me levou lá no cartão. Só que eu não vou assinar. A vidinha levou casa, ela levou o apartamento. Desse jeito eu não aguento, ela não para de levar. Não para de levar. Não para de levar. O apartamento que eu morei, a vidinha levou. Os imóveis que comprei, a vidinha levou. Tudo que eu conquistei, a vidinha levou. A vidinha levou. Cartão de crédito também, a vidinha levou. O dinheiro que guardei, a vidinha levou. Lembra, amigo, que você me apresentou e o personal que me indicou. A vidinha. Agora é o seguinte, eu quero todas as vidinhas cantando com a gente, pode ser? Vamos lá, vidinhas. O apartamento que eu morei, a vidinha levou. Os imóveis que comprei, a vidinha levou. Tudo que eu conquistei, a vidinha levou. Yeah. A vidinha levou. Cartão de crédito também, a vidinha levou. O dinheiro que guardei, levou. A boiada que engordei, a vidinha levou. Lembra, amigo, que você me apresentou e o personal que me indicou. Sou você.